Gato que brincas na rua. Gato que brincas na rua, como se fosse na cama, inveja a sorte que é tua, porque nem sorte se chama. Bom servo das leis fatais que regem pedras e gentes, que tens instintos gerais e sentes só o que sentes. És feliz porque és assim. Todo o nada que és é teu. Eu vejo-me e estou sem mim, conheço-me e não sou eu.